zero pouso autorizado. Vento 190 graus, 109. Primeiro pouso na 10-3-1-9-8. Altinho 2014. 14. 080-92-50. Azul 4082 informa o tráfego na posição de 2 horas, 1 a 2 milhas, mantendo no, o nível 170 sem contato com o controle Salvador. Charlie 130 na, no rumo noroeste. Gente, 4082. Salvador é Cascavel 72? Cascavel 72 para a chegada Mari, voe na proa de Mari, reduz a velocidade para 250 nós, desça e mantenha o nível 070. Na proa de Mari, descendo para 070, abaixo de 270. Receptor localizador, 35220. 35220, complete final, chame torre em 11895. 895, obrigado. Goma 260, reduz a velocidade para 1-7-0 nós, devido ao tráfego na posição de 11 horas e 7 milhas com 1-7-0 nós de ground speed. Reduzindo para a mínima, Goma 260. Goma 260, desça para 2000 pés, autorizar a DLS e reporta no localizador. 2000 pés, reporta no localizador, 260. Goma 250, reduz a velocidade para 2-3-0 nós. Reduzindo 2-3-0 nós, Goma 9250. 9250 informa o tráfego na posição de 2 horas, 17 milhas, 1 noroeste, cruzando nível 165 para 070, Charlie 130. Controle 6200, poderia executar o ILS Whiskey? Do 4207. Está reduzindo aqui o 5220. Sente a TR, né? Isso. Aceita. Goma 260, reporte no Serra Vito 366. Confirmado, são 260. Goma 260, reporte no Serra Vito 366. Pode ser Duna? Goma 260, ciente, se considere. Após Duna, chame Torre Salvador em 118.95. 295, após Duna, 260. 260, após a posição Itap, voe na proa do Serra Vito 366. Gente, pode estar porque Serra Vito 366. Proa limitada por 1 a 5 milhas nessa proa. 07, vento 1 no 30 graus, 9 nós, altinho 0 no 4, decolagem autorizada. Decolagem 4207. Trip 5367, ponto de espera pronto. Gente, mantém o ponto de espera, trip 5367, tem a companhia passando agora o marcador de tela, aguarde para o ingresso. Ok, aguardando. Goma 260, reduz velocidade para aproximação, tráfego na posição de 1 hora, com 1809 nós de ground speed, 4 milhas. Goma 260, reduzindo, está com 170 nós de indicar. Entendi. Chanel 6200, reduz a velocidade para 1709. 1970, 6200. Pista 10, vento de 140 graus com 10 nós, pouso autorizado. Caso receba indicação no TICAS, temos uma aeronave da Força Aérea Brasileira, tipo Caravan, mantendo espera visual no setor de pena do vento, pista 0, à sua esquerda, pouso autorizado. É, tá, a sua transmissão tá um pouquinho ruim, não entendeu, apenas o vento, por gentileza. Apenas o? Vento. 140, 140 com 10, pouso autorizado. 140 com 10, livre pouso no 05220. 4207 azul, declaro 50, 198, aliás. 198, boa. 18. 7398, ingresso Juliette, 03 é o portão. 03 o portão, 7398. Olha azul, 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 340. Da EO 340, pode voar direto da EO? Após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda. 1260, chame torre 111895. Alfa Romeo Zulu Alfa Juliette, mantenha-se em condições usuais, não escuta do controle, reforço para descida. Salvador, o Castelo Alfa Juliette livre, descida até o 040? Afirmativo, desça para 4 mil pés, ajuste na 014. Ajuste na 014, claro. É a 200 autorizado, ele é? Autorizado. Autorizado, ele é o Chanel 620. Voo 9250, desça para o nível 050. 050, 9250. Cascavel 72, reduz a velocidade para 230 nós. Para 23, até Cascavel. Papa, papa, reporte para o táxi. Papa Romeu do Alfa de Leste, desça para 2.500 pés, ajuste na 014. No 260, caso não receba autorização para o pouso, reporte na DARC na aproximação perdida. Tem autorização, inicia aproximação perdida, 260. Trip 5220, solo 52, ao liberar a direita, agilizando na medida do possível, chama o solo 219. Agiliza o 219. Gol 72, isso é para 3 mil pés. Para 3 mil Cascavel. Voo 9250, desça para 4 mil pés, ajuste na 014. Autorizado, pouso, pista 10, com trem checado, 260. Chanel 6200, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, obrigado. Nada. 300. 300, aponte marcador externo, baixar travado, pista dessa. Estaremos baixar travado. O trip 5267 decolaria de imediato quando autorizado. Estou com a repouso da Avianca a 9 milhas da CAP 010. Afirmo. Alinhar e mantém, prepare-se. 5367. Alinhar e mantém, trip. Me chame Recife em 126, decimal 85. 126,85, decimal. Trip 5220, ingressa Juliette, esquerda, após esquerda novamente para o passe 3. Juliette, esquerda, após esquerda novamente, passe 3, 5220. 200 mais. Reduzir para quanto? 200 mais, gol 9250. Ok, 200 mais, gol 9250. O Chanel 6200, sente do tráfego passando o marcador externo, a terra da trip ingressou, iniciou a decolagem de 0, 130 graus, 10 nós, altímetro 04. Aguarde, Pistolei. Aguardando, 6200. Sente, mantenha o ponto de espera, já estamos no palco. Táxi autorizado, é porte para ingresso, Mike Papa Papa. Sente, o Chanel 6200, pista no 0, pouso autorizado, 140 com 10, pista 10. Livre pouso, 6200. Solo TAN 3191, pushback, acionamento ponte meia dúzia. TAN 3191, no meia dúzia, o portão coordenação aqui, pessoal, é porte para o táxi. Portaria para o táxi 3-1, navio 1. Uno 260, ingressa Juliette, portão 04. Autorizado, Juliette, portão 04, Uno 260. 2, reportará. Controle Salvador, cordial, bom dia, trip 5367. Trip 5367, bom dia, contato radar, saída Pouca, nível 190. Oca 190, 35 Premium. 2733. 2733. O estimado que eu tenho aqui é mais 3 trapos, incluindo 4 com esse Oveca na final. O último é um 737 da Gol. Temos um azul, próximo marcador externo, Força Aérea, um 630 sequenciado atrás do azul. Na sequência, um 737 Gol. Seria após o Gol para girar a base. Tá, bom dia, azul 4082 estabilizado no X-Ray. 4082, bom dia, tua visual com tráfego, reporte mais próximo, baixa travada, guarda liberação proposto. Vamos lá. 2733, copiou 2? Afirmativo, eu preciso fazer o procedimento também, então, se possível, coordenar o controle, a gente aceita vetores aí, ingresso na final do ILS aí, na sequência dos tráfegos. Gente, qual seria o procedimento? LS 1 no 0. LS 1 no 0. Inicialmente mantém a presente por ascensão a 2 mil pés, agora na transição de comunicações, o funcionário 2733. Mantém a proa 2-0, 0-2-0, e mantém para 2 mil pés, aguardando a coordenação 2733. Salvador, papatango, mais papapá, ponto de espera da Unicicrona. Gol 9250, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, vista na 0, reportando o localizador. 2 mil pés, aeroporto estabilizado, gol 9250. Pronto. Sente, à esquerda, vê a pista, pode olhar de ponto. Vai ser na pista, reportar a linha de pronto, tá passando mais, tá passando. 6200, sol 57, direito 129. 29. Você é 2733, 198, controle para sequenciamento LS, pista no 0. 198, 2733. 4082 azul, pista no 0, pouso autorizado, 120 com 10. Livre pouso 4082. Conselho 2. 472, Cascavel 72, escuta. Já positivo, está na final. Continua a aproximação, 1-2 para o pouso, agora a liberação. Guardando liberação. Salvador, bom dia, Força Aérea 2733, o Cascador 59 está lhe chamando. Força Aérea 2733 da presente, resta navegação vindo para hoje pelo, para a chegada bom. Pelo, chegada bom, 2733, o Cascador 59 está lhe chamando. Looking for a clearance to land. Controle Salvador. Cascavel 59, controle. Cascavel tá lhe copiando. Cascavel 59, voe na proa de mar e reporte para descida. Oceanair 6200, ingressa Juliette 02 ao portão. Ingressa Juliette 02, obrigado. Confirme a última aeronave que chamou para autorização, por gentileza. Afirmativo, é o Gol 1777, Porto Seguro. Gol 1777, formação em curso Juliette, aguarde cópia, por gentileza. 340, Porto Seguro, é o número 2. Gente, se puder coordenar o 260 para gente. Confirmando o nível solicitado. Taxi com 182 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. 082, pegada, certo? Já. 260 seria melhor pra gente, ó. 260, sente, será coordenado agora de cópia. Obrigado. Tantris 191, confirmando os dados, o táxi 182 a bordo, Campinas 1330. Afirmativo. Tantris 191, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera chama 2895. O altímetro 10-14, TAN 3191. Pátio 1, Tantrisinha, ponto espera da 10, com a torre grátis, bom dia, 3191. Solo, boa tarde, azul 4082, tá na taxa. Azul 4082, bom dia. Táxi Alfa, reportagem do táxi Sérgio Juliette. Alfa, reportante Sérgio Juliette, corrigindo. Bom dia, 4082. Cavalo 59, mantenha o nível 170 no escudo do controle. América 238, ready to copy 340 to Miami. Zulu vai pausar mais um gol e na sequência a gente ingressa para a decolagem, tem o Zulu. America 238, clear to Miami, flight level 340, take off from runway 10, left turn, Momo Departure, Flock Transition, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo Transition. Airway up Zulu 20 until Teresina, Tango Romeo Sierra, after up Zulu 7. After via flight road plane. Stock 5156, frequency 119.8, standby to read back America 228. Azul 4082, ingressa Juliette, 01 é o portão. Juliette 1 no 4082. America 238, stand read back, please. Yeah, so flight level 340, and it's takeoff on runway 10, the Momo departure flock transition. Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, and then upper Zulu 7, then it's files walking 5156. And the frequency 119.8. 19.8, thank you, good day. Readback is correct, send 11, report when you're ready to push back and start up. Will do, thanks. Fica atento à possível esteira de turbulência 37 Gol cruzou o eixo no momento. Quando pronto, 130 com 10. Juliette, Papa Tango, Mike papapá, já pronto para decolagem, nova pé. 130, 10 horas, decolagem autorizada. E siga. Zulu, aliás, manter, pito no zero. C3895, entendido que se encontra no portão 03, formação curso Juliette, 340 Guarulhos, é o número 2, aguarde cópia. Guardando. O gol no 777, Porto Seguro, pronto para cópia, nível 260. Afirmativo, pronto para cópia, gol no 777. Gol no 777, autorizado, Porto Seguro, nível de voo 260, decola da pista no zero, primeira curva à direita. Perfil da saída da Euleida, após Leida, direto por seguro, 5145, é o transponder, o controle em 119.8, gol no 777. Gente, somos autorizados por seguro no voo 260, decola do 90 com curva à direita, cumpre o perfil da Euleida, após voa direto por seguro, acima transponder 5145, controle de saída 119.7, gol no 777. Só confirmando a frequência copiada, por gentileza. Frequência controle 119.8. Correto, 05 portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Reportaremos quando pronto, gol no 777. Solo, Salvador, bom dia, gol no 9250, livrou. Gol 9250, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9250. Então 3895, pronto para cópia. Do curva esquerda na proa 145, autorizado LS, reporta no localizador. Esquerda no prato 5, para interceptar, autorizado o procedimento, reportar no localizador do 736. Pronto, copo, Guarulhos, 340. Sim, Matheus. TAM 3895, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, após Leida, direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após via rota do plano de voo. 5140 no transponder, o controle em 119.8, TAM 3895. Estimativa autorizado, Guarulhos, o 340, a pista 10, pela curva à direita, saída da El Leda, voa direto bridge, intercepta a Pizulu 16, BHZ direto com o plano. O transponder é o 5140 e o controle 1198, tá 3895. Confirme por gentileza a saída copiada. Da El Leda, voa bridge. Afirmo, 03 é o portão, é após quando pronto para acionamento e pushback. Reportará. 102 decolou à frente, curvou à esquerda, está afastando o litoral norte de Salvador, mantendo o número pés. Sua curva vai ser após 2000, a terceira mina pela direita. Vento no 40 graus com o 10. 10 nós, decolagem autorizada, TAM 3191. Autorizada a decolagem da 10, 500 aeronave à frente, curvou à esquerda, TAM 319, vai cruzar aqui. 1895. 7-2-7-3-3 avistado, baixar travado de fábrica, continua aguardando liberação para o toque remetido, 7-3-3. Continua aguardando liberação para o toque e arremetido, 7-3-3. O Flash Casal 72, tem condições de ingresso de cruzamento imediato, parte militar da Bavera? Afirmo. Direita, Delta e Hotel, cruzamento autorizado, estacionar frequência livre, atenção à movimentação no parte militar. Está prosseguindo agora. ...250, ingressa à esquerda via Juliette, após, em seguida, esquerda novamente para o pátio 3. Pátio de destino é o 3, quando lá tem sinalizador. Qual a posição lá no pátio 3? A prevista no pátio 3 é a 02. Poxa, ingressa pátio 3 e vai para 02. Toca remetida, pico no 0, 140 graus, 140 com 10, 1014 notinhas. 7, livre toque remetida, pista no 0, 02733. Faz a remetida, perna do vento, ou procedimento ele é instrumento? Vai fazer o procedimento. Ele é? Firmo. Sente, faz a remetida, ascensão 2000 pés na pô, aguardando para as comunicações, 2733. Afirmativa, após o toque remetida, sobe para 2000 na pô, aguardando o 2733. Lindy, Romeu Oscar. Autorizado Leda, 3191. Autorizado Leda, 3191. Mike, Papa Papá, chame Recife, ano 251, alterna 13325. Recife, 251, 3325, Mike, Papa Papá, boa. Juan. Chame 6255, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3.000 pés, 0014, linha 255. Possibilidade de voar para o distância, já está em condições visuais? Recife, você é um tempo de chegada. Papá, Papá, Lima, Golf Delta, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. Reduza para 2.509. 4.000 pés, 0014, reduza para 2.509. TAM 3804, autorizada a chegada a mar e desça e mantenha o nível 050. Controle o Fox Terra Visual com aeródromo. Fox Sierra, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Chamarei Torre 2295, grato. Xanema 255, desce para 2000 pés, utilizado LS X-Ray, reporta no localizador. 2000 pés, utilizado LS X-Ray, chamada estabilizador do localizador, 655. Papai Uniforme, Fox Fox Sierra, intenção pouso, pista no 7, confere. Confira o vento, por obstáculo. Vento 120 graus com 10 nós. Afirmo. Gente, pista 17, então, anda presente, encurtando a autorizada aproximação direta, final 17, reporte na curta. Positivo, a reportada na curta 17, Fox Fox Sierra. Tocou o MT-1-2, presente, torce a 2000, chame o controle da 2000, 19-8. Sobe para 2000, mantendo a proa, controle 19-8, 2733, até a volta. Salvador, contrário 2733, tocou e remeteu, passando 800, subindo para 2000, mantendo a reta. 02733, sim, chapa 2000 para aí, vem na proa de pelo para sair da bomba. Vai curvar à esquerda, proa de pelo, chegada a bordo, 2733. Fox Fox Serra na final de 3 milhas da 17. Papapá, Lima, Golf Delta, informa tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, com 200 nós de Long Speed. Alfa 320. Entra o tráfego, Lima, Golf Delta, do Norte. Lima, Golf Delta, desça para 3 de mil pés. 3 de mil pés, né? Panema 255, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado LS, reporta no localizador. 502 mil pés, no 014, autorizado no localizador. Minha 255, complete final, chame torre 1895. 1895. Lima Golf Delta, desça para 2 mil pés, utilizado LS, reporta no localizador. Reportado no localizador, vai fazer só um 360 aqui pela esquerda, localizado? Sim, utilizado com curvas pela esquerda, Lima Golf Delta. Curva para a esquerda para a gente ver a coisa local. E boa tarde, eu chamo a 6255, baixar de checado, LS X-Ray da 10. Ativa no 3325. O pouso, hoje é a 6255. Aguarda. Lima Golf Delta, vamos interceptar o localizador com o comandante. Entendi. O Fox, Fox Serra, qual é o estacionamento? Pátio da Mata, 180, Pátio da Mata, autorizado. Fox, Fox Serra, solo 16. Sim, reduza para 230 nós, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-4. Lima Golf Delta, complete Penalchame Torre em 11895. Torre, 11895, Golf Delta, primário, bom dia. Cascavel 59 da presente, Uber Aracaju. Da presente Aracaju, Cascavel. Gente, o Fox Fox é a estação da frequência do Pátio da Mata. Delta, chamou a torre, Golf? Sim, mas eu estou estabilizado em aérea. Gente, o Feno 300, reporte o externo baixando travado. Reportando o externo baixando travado, Golf. Turbo fã, né? Combina? O motor é turbofã, né? Zero limite, 15 milhas nessa proa. Esquerda, 020, 15 milhas nessa proa, tá? 80. No 260 Recife. Informação agora sendo atualizada para Kilo, porém não há necessidade de escutar, basta as únicas alterações via fonia. Temperatura 30 graus, o vento agora 150 graus com 10 nós. O altímetro ainda permanece no 0-4, por 1260, pronto, cópia. Gente, 1014 ajuste, pronto para cópia, 1260. Bono 260, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decolada 110, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Buca, transição Caju. Aciona 5123 no transponder, o controle 119.8, voo 1260. Bono 260, centro autorizado, Recife, nível 390, Presulu 58, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Buca, Caju, transponder 5123, controle Salvador em 119.8, voo 1260. Só complementando a saída, Puca Jamo, Jamo Caju. Puca Jamo, Jamo Caju, voo 1260. Correto, 04, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Forçarão 260. Salvador, Força Aérea 2738, Ilhéus, a intenção do nível 065. Gente, confirme o bate se encontra o militar? Para 1709. Oxené 6225, corrigindo, 6255 na escuta do Sol Salvador. Táxi via Alfa Juliette, 612 é o portão. Alfa Juliette, 612. O Zé 2738, pronto para cópia. O Zé 2738, Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 065, decolada 10, primeira curva à esquerda, corrigindo primeira curva à direita, decolagem da 10, restrito 1.000 pés no corredor Axé, caixa prego. 0260 no transponder, o controle em 119.8, o Zé 2738. Já já tem informação de autonomia? Ciente, quando pronto para o táxi, chama a torre em 198.95, Força Aérea 2738, Pátio Militar. Exato, localizador, Força Aérea 2733. 2733, complete final, chame a torre 118.95. Aliás, chamando torre 118.95, 2733. Dan 3804, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000 pés, estabilizado LS, reporta estabilizado. Inicia no 051, no 777, coordenação aqui pessoal. Ok, pode ser, você está autorizado. 777. 72733, avistado, continua aproximação, aguarde pista no zero livre, vento 140 graus, 10.914 no altímetro. Mandando pista livre, o Força Aérea 2733. Só que após o procedimento permanece em circuito de tráfego. Gente, então após a emitida, à esquerda do vento, reposta a reserva da torre, o 2733. Sempre após a arremetida, perna do vento reportando através da torre 2733. Papa, Papa, Lima, Golf Delta, no solo 22, liberou via Eco, chame solo 1219. 219, Delta. Lima Golf Delta, livrou, cara. Papá, papá, Lima Golf Delta, táxi via Alfa, reporte entre o táxi foi em Juliette. Bacana, Juliette, Delta. Tem conhecimento sobre o aeródromo? Tem aqui. Sente então. Solo Salvador Azul 40, corrigindo 463, informação Juliette. Confirmando a matrícula do azul? É o 4463. Azul 4463, formação curso Aquilo, as modificações aí da Juliette para Aquilo apenas na temperatura, opera agora com 30 graus e o vento de 150 graus com 10 nós. Pronto, copia o nível 180. Copia, graças pelas informações, copia. O Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 180, decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Cogina, voa direto para Ilhéus. 5175 no transponder, o controle em 19.8, o Azul 4463. 180 autorizado Ilhéus, decola a pista 10, com primeira curva à direita, na perfil da El Leda, após Leda, voa direto para Ilhéus. 5175 no transponder e o controle 119.8 para o Azul 4463. Ciente, cotejamento correto, 01 no portão, reposto quando pronto para acionamento pushback. Chamará o 4463. Papá, papá, Lima Golf Delta mantém a presente posição devido a dois tráfegos, finalizando já o pushback, o que impede seu acesso à Taxi Lima. Negativo, Lima Golfeiro. Temos um 757 da América que realizou o pushback no portão 11, ok? Senão aí se ingressar aí fica de proa. Estabilizado ILS TAN 3804. TAN 3804, torre 198.95. 4076, 318, 4150, Azul 4076, Mari 050. Mari 050, 4076. 2 horas e 15, alternando Aracaju. Confirma apenas a autonomia, 0215? Afirmativa, 0215, retificando o POP, 175. Gente, Gol 1777, autorizado táxi em frente, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, chama a torre, 108.95, o altímetro 1014 com voo. Ajustado 1094, livre táxi em frente, ponto de espera, chamar a torre, 1095, obrigado, boa tarde, 1777. South American 238, ready for taxi. Torre Salvador, TAN 3804, final 10, baixado travado. Você é 2733, tocou MT 27, esquerda do vento, no meu pé, pode através norte da torre? Esquerda do vento, é apontar através norte, meu pé, 2733. TAN 3804, vento 150 graus, com 10 nós, altímetro agora no 014, pista 10, pouso, autorizado, check trem. Autorizado, pouso 10, TAN 3804, tá checado. 38. Alfa, aportará para Lima. Fica 238 clear taxi until holding point runway 10 via main apron and taxiway India. At the holding point contact tower 118.95 and altimeter 1014. TAN 2733, visual carbono da TAN na final? Afirmativo. Gente, mantendo o vento, altímetro 1014, aguarde para girar a base. Tem, aguardando para girar a base, o 2733. Apron and taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95, altimeter 1014. Okay, main apron and India and contact 118.95, we're at the takeoff point there. And copy 1014 from record 238. Solo para os estacionamentos da 3895. Solo da 3895, para os estacionamentos da seção 3. TAN 389503, o portão aguarda, por gentileza. Guardando. Do 733, cronômetro 1 minuto, e na sequência gira e baixa, final no zero para toque emitido. Vai manter mais um minuto terra do vento após girar a base. Para tocar remetido 2733. Solos 29, direita a eco 1219. 219, eco, TAN 3804. Tony, o 4076, poderia liberar a velocidade militar? 4076, confirma intenções de redução? Negativo, manter 250 nós, até mais próximo. Ciente, autorizado. Graças. Nós decolagem autorizado. Livre decolagem, mano, 777. Reporta Julex, TAN 3804. Né, 3204, pode ingressar na Alfa, por gentileza, liberando a pista? Solo Salvador. Bom dia, Gol 9250 para Recife. América 238 is over the ground. Go ahead for America 238. Could you expedite your tax, please? Yeah, we're doing our best here, buddy. Sorry about that. O Lima Golf Delta, após a passagem 757, ingressa via Juliette, contorna o pátio principal e reporta na Taxi Lima. Vamos reportar na Lima Golf Delta. Você era 2738, segue via Juliette, pátio 1, Índia, no ponto de espera, retorna a frequência 2895. O altímetro agora é 10013, Força Aérea 2738. 77, contato radar, sua para nível de voo 260, perfil da El. 260, contato radar, aguardando pro de Porto Seguro, vai minimizar o atraso se possível, agora 777. Salvador, Gol 1260 na posição 4, para puxa acionamento. Gente, Gol 1260, número 2 nesse setor, aguarde por gentileza. Número 2 aguardando, 260. Lima, Mike e Quebec, na Quebec, chama Torre, 118.95, do Corrigino, 118.95, o Papá, Papá Lima, Golf Delta. O Força Aérea 2738 ainda na escuta do solo? Força Aérea 2738 tem condições de taxiar um pouquinho mais à frente? Solicitando que o mesmo taxi um pouco mais à frente para liberar seu pushback. Tem a gente 3895 guardando. Sim, então 3295, o cara já liberou o setor. Coordenação equipe de solo reportando para o táxi no 03 do portão. Então 3895. 3 horas e a chamada para o táxi está 3895. É que o TAN 3895 passou um pushback para retaguarda, para a entrada do colega? Por gentileza, ingressando na taxi Juliette, na Corrigino, ingressando na taxi Kilo, no pátio 3, Corrigino, ingressa no pátio 3. E libera a Juliette de forma que o colega consiga ingressar para o 03. Então o push vai ter que seguir lá para o pátio 3, certo? Afirmo. A aeronave terá que ingressar no pátio 3. Confirme. Mike, Lima, Juliette, IRC 380. Ciente, confirme o pátio que se encontra, por gentileza. Ciente, Aerostar. A intenção 17 ou 10? Ciente, número 2 para conta guarde. De acordo com a manutenção, diz que está muito próximo aqui esse cara, vai próximo da gente. Seria o T3895 modulando? Sim, ativo, senhor. Gente, o 757 da América já alinhando a cabeceira, o cara já taxiou um pouco mais, aí o ponto de espera. Ah, falou, obrigado. Solo Salvador, bom dia, Gol 9250 para a Rio. Esquerda do vento, depois através norte da torre de controle. Inicialmente eu teria agora dois tráfegos para a aproximação elétrica pista 10, né? Cortar pra gente aí, se tiver possível. Entendi. Se puder cortar aí, encaixar a gente no espaço, a gente agradece. Pode pensar igual, mas passa na linha depois. E aí, Sérgio? As duas traças. American 238, clear for takeoff, runway 10120 degrees, 12 knots. Pode pegar, bom dia, American 238. Treino setor, aguarda. Vale. 9250, aguarde por gentileza, ok? Recebemos aqui uma DLA do seu plano 9250 para 1445 Zulu. Aguarde por gentileza. Aguardando, obrigado. Sinal autorizado, reporte na final, baixar travar de fábrica. 17, reporte na final, o 2733. 2738, tá pronto? Aliás, manter. 027-04, pronto para cópia. Pronto. Força 027-04, autorizado para Sierra Bravo Bravo Romeo, direto, nível de voo 1 centena. Lifting usando 0, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa, após direto, controle 1 no 9.8. Transponder 5447, Força Aérea 2704. Cinco, quatro, quatro, sete, cotejamento correto, Força Aérea 2704, chame pronto para o acionamento. Livre acionamento, 2704, chame pronto para o táxi. Tango Mike Lima Juliette, pronto para a cópia. Mike Lima Juliette, autorizado para Sierra November India Charlie, via para o Zulu 41, nível de voo 380. Pista em uso 17, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 1 no 9.8. Transponder 5442, Mike Lima Juliette. Bom dia, Zulu 4076, final ILS X-Ray. 7476, ILS, XRE, 7, reporte externo, baixar travado, pista 1-0. Cotejamento correto, Papa Tango, Mike, Lima, Juliette. Confirme PUB, autonomia alternativa, senhor. Mike Lima Juliette, no pátio 5 para acionamento táxi e decolagem, chame torre frequência 61895, senhor, tenha um bom voo. Da pista 1-0, vai passar debaixo do seu tráfego, mantendo 1 pés via corredor axé, tem exceção para o 1500, reporte a nivelado 1500, mantendo o setor sul da aeródromo. Acionando para 1500, mantendo o setor sul da aeródromo, 2733. Trabalhamos Recife 2510 3325 alternado, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 76. José 2738, decolado aos 38, à sua direita, tocou em metrô da pista 17, um Carava da base de Salvador, está acendendo para o 1500 pés, já na linha litoral. Reporte visual contrário. Abigual, o Carava 2738. Mantenha 1 no meu pés, o tráfego está acendendo para 1.500 pés. Após superar o tráfego, vai ser transferido o controle e mantenha o corredor axé. 7738. Rotar 3895, está pronto para o táxi com 165 no POB, 4 horas da minha, até na Galhão. O Fonseca 2733, na escuta? Na escuta, prefiro. Se for o caso, acenda para 1.500 pés, conforme instruído, mantenha o litoral sul, corredor axé, reporte visual com o segundo tráfego final, pista 0, Airbus da TAM, a 1 minuto, marcador externo. Afirmativo, então vamos manter o axé 1.500 pés, conta visual com tráfego, reportará. 2733. Márcio, 2738, visual com carava frente, acima 1.500 pés. Visual, 2733. Ótimo, mantenha 1 no mil pés, o tráfego vai girar base pela direita da pista 0, a retaguarda do Airbus da TAM na final da pista 10, próximo marcador está na sua direita, a posição de 1 hora aproximadamente. 7-2-7-3-8, mantendo 1 mil pés e mantendo separação com o tráfego. Tá 3-2-1-6 na escuta, torre. Nada ou não, nossa, o gol iniciou. Voo 260, mantenha a posição agora. Mantenha a posição. Voo 260, mantenha a posição agora. Mantendo a posição. Voo 260, reporte, retorne ao seu gate. O senhor foi autorizado o início do pushback após a passagem do Airbus da TAM, senhor. O Airbus da TAM já está autorizado a passar a sua cauda. Por gentileza, retorne à posição. Aguarde para o início do push. Retornando 260. Por gentileza, observe o Airbus, correção, o Boeing da Gol regressando agora ao portão, após com segurança autorizada em Indy Alpha, senhor, com a supera pistola zero. Estimativo com a segurança, está 3895, obrigado. Do 4076 no Solos 41, chame o Solo 1219, direito. 219. Mantenha-se em condições visuais via corretores no meu pé. Go, go. Outro sinal? Ou da pista no zero? No visual, de momento, esquadrão na sequência com o número 2, o 2733. Nativo, conforme chame nacional. Para nacional, informa que é pouso sinal. Excelente. 3, 2, 1 no meio, vento 1, 3, 0 graus, com 10 nós, a pista 1, 0, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista 1, 0, 3, 2, 1 no meio. Via Alfa, chama ingresso na Juliette. Via Alfa, chama ingresso na Juliette. Senhor, queria saber da Follow Me, da posição 9. Ainda não, senhor, ainda não. Infelizmente, as obras não começaram. Então ainda não tem necessidade de follow me. Atente, grato. Espero visual com o tráfego não, curto sinal. Gente, mantém o presente em posição. Temos um carro a força aérea com a base pela direita e visual pista 10. Eu vou ativar agora o da 3, vai pra cima. 18 decimal 95, ajuste agora 10, 13, 2704, tenha um bom voo. 2704, grato. Solo, teria autorização do voo 9250? 9250, só um minuto. 2733, autorizado final no zero, aguardando autorização de pouso, 1013. Ah, final no zero, aguardando autorização de pouso, 02733. Dois, 2, 1, 6, 4, 3, direito, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9. American 238, contact receptor sentry 126, decimal 85. 12685, American 238, good day. 3, 3. Chama para ingresso na Juliette, 3, 2, 1, 6. O 4076 autorizado ingresso, Juliette, portão 9. Juliette, via Juliette, para 29, grato. Bom dia, vamos para o processo. Nove dois cinco zero, eu encontro no sistema, senhor, somente o seu plano de convins para Salvador. Eu não encontro o seu plano de Salvador para qualquer outra localidade. Por gentileza, eu poderia confirmar onde foi apresentado esse plano? Tá, eu vou entrar em contato com a companhia. Ok. Obrigado. Para o táxi, 1260, POB 187, autonomia 0312, alternado Natal. Copiado no 260, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, 1260, bom voo. Gente, direita, ponto de espera, ajuste padrão. O 1260, obrigado, bom dia. Bom dia. Então 3216, deverá manter posição antes da Juliette aguardando ingresso. O seu portão ainda vai ser liberado, senhor. Gente, vai manter posição antes da Juliette, só 3216. Azul 4463, em coordenação com a equipe de solo, após o gol livrar o pátio, o senhor tem livre o pushback acionamento, chame pronto para o táxi, azul 4463. Tem ativo em coordenação, vai iniciar o push 4463, chama táxi. Tá. 2704, ciente, mantenha a interseção do par de autoridades.